acho que isso está uma merda. Por acaso estás a usar o microfone muito melhor do que eu estava ontem. Porque ontem estava tipo com ele assim, eu não sei usar esse ainda. É o Palmo. Não, certo, mas este aqui é muito mais... Este podes falar diretamente. Exato. Eu sei, se tentares fazer isso, corre muito a mão. Okay. Eu estava com a minha toalha de banho. Pronto, e eu queria começar a emissão a dizer toalha de banho e consegui, portanto já está. Incrível. Já estamos no ar. E vou pôr o Vince Staples. Já entrou. Era tão fixe que o Kendrick saísse para o palco hoje. Sabes que ontem disseram-me que... alguém me disse, foi um colega meu, que o Frank Ocean estava aí para tocar com o Tyler. Epá, o Frank Ocean eu não sabia, mas eu estava um pouco à espera que aparecesse o Rocky. Eles são super amigos. Eles são tipo best friends forever. Não fazia ideia. E o Rocky está cá hoje. É, eles fizeram uma tour juntos e tudo. Mas o Frank Ocean, eu sofri durante um bocadinho. Eu estava tipo... Mas a mentira, felizmente, só durou 20 segundos. Para cantar a parte dele na bike. Sim, que é logo para ir de segunda faixa, assim, não é? Pronto, cá estamos. Olha, apresenta-te, que eu sou péssimo em introduzir as pessoas. Tu és o Leonardo. Eu sou o Leonardo Pereira. Sou locutor e agora diretor de programação da Rádio Universidade de Coimbra. Quantos anos tens? Eu tenho 20 anos. Faço 21 em dezembro. Boa, está bem. Diretor de programas. Sim. Eu também sou diretor da Mosca. Estamos iguais, estamos em posições iguais. Sim, são... É a mesma hierarquia, basicamente. Claro. Tu na RUC e eu na Rádio Lisboa. Sou diretor da Mosca na Rádio Lisboa. Isso é nomenclatura. Estamos a falar de semântica ou estamos a falar de coisas a sério? Fala-me da RUC. A RUC é uma rádio universitária, ou seja, é uma das 23 secções da Associação Académica de Coimbra. É tudo voluntário, presente de uma maneira. Há um teste para entrares na RUC, para te tornares sócio. E depois ficas sócio e fazes programas. Há três cursos diferentes: o curso de programação, que é aprendes a fazer programas, a ser locutor e a realizar programas; o curso de técnica, que é basicamente manter a rádio no ar, a programar replays, etc, etc, spots; e há o curso de informação, que é o pessoal que faz as notícias, que é o pessoal que mantém a RUC viva, porque sem informação não havia rádio. A RC é bastante rígida nessas coisas. As pessoas lá são todas, ninguém é pago, é tudo... Eu ia-te perguntar isso, ainda bem que tu já... É tudo voluntário, o pessoal dedica-se porque gosta muito daquilo e é um espaço que é muito único em Coimbra, que é basicamente a única alternativa para ouvir música na rádio em Coimbra. Também fazemos festas de vez em quando e temos noites fixes. O vosso palco secundário... Sim, é incrível. Por acaso fui eu que organizei. Epá, estava muito também bom. Também organizei o palco RUC este ano. Foi, eu não conhecia todos os nomes, conhecia o Zermo, obviamente. Sim, pá, mas o facto do Zermo ir em uma queima, já acho que... É, o palco RUC tem sempre essa vertente de surpreender as pessoas. DJ PayPal que ficou, acho que isto ainda não saiu, mas também já se passou muito tempo e eu suponho, não, sem ofensa para a Mosca, eu suponho que o DJ PayPal em Berlim não vai ouvir a Mosca. Não, não vai. O DJ PayPal ficou cá até quinta-feira. Ele tocou no sábado e o palco RUC são só as primeiras 4 noites da queima das fitas. O DJ PayPal curtiu tanto que ficou até quinta-feira da semana seguinte. A fazer o quê? Pá, coisas ilegais, a maioria dele. Ele chegou, não sei se sabes o que é o cortejo na queima das fitas. Sei o que é o cortejo, mas sei que o cortejo na queima das fitas é outra coisa. É, tem os carros e... De Coimbra. Sim, exato, tem os carros e as pessoas vão em cima dos carros e dão bebida a toda a gente que está na rua. Ele foi ao cortejo e apanhou uma bebedeira descomunal. Foi incrível, a sério. Foi incrível. Eu tenho muita inveja da vossa cidade. É? A nível académico. Okay, acho que sim, é mesmo isso das poucas onde se pode ter inveja. De vez em quando. Sim, sente-se lá. Eu também não tenho experiência de andar em outras universidades, noutras cidades. Mas em Coimbra é muito notório que o pessoal que está lá gosta muito de estar lá. Olha, Leonardo, nós estamos a fazer esta emissão. Yeah. Esta hora muito específica porque o horário apenas nos permite mais ou menos fazer esta hora. Depois só lá para a meia-noite. Mas enquanto estamos a fazer isto, vamos alertar os nossos ouvintes que está a acontecer outra coisa, nomeadamente o jantar. Nós estamos a jantar. Portanto, já comemos uma sopa que era um creme de cenoura. Por acaso a senhora da... Desculpa interromper-te, a senhora da banquinha da comida cá da Prece, disse que está cá há 6 anos a servir comida à Prece. Que nunca ninguém disse nada. E nunca ninguém disse nada. E então eu acho por bem usar a Mosca como o primeiro órgão de comunicação social. A dar os props que ela merece. Sabes o nome do estabelecimento? Comida de rua. Comida de rua. Esfaquearam-lhe um pneu. Porque a comida não estava boa. Aparentemente. Mas não se percebe porquê, porque eu estou a provar e está ótimo. A comida está incrível. Já ontem o creme de couve-flor estava super delicioso. A bifana, grande bifana. E tem a opção vegetariana. E tem a opção vegetariana. Aliás, isto é muito vegan friendly porque nós temos um colaborador que é o Guilherme. Faz questão de perguntar, até viste o rótulo do Piripiri? E passou. Passou no crivo do... Já passou pior? Já passei por pior. Já passaste por pior? Já fiquei sem sentir a cara. Já ficaste sem quê? Sem sentir a cara. Ai, mas isso é o melhor. Isso é o melhor. Eu adoro suar por causa de comida. Adoro. É uma característica minha. Bom, e neste momento? Está a acontecer um concerto qualquer, eu não vos ouço. Não, eu ouço vagamente. Acho que é... Olha, deixa eu ver. Vê lá o que é. Se calhar. Quem? Matiel? Já acabou, acho eu. Já? Eu estava ali antes. Mas isto não é Grizzly Bear. Não, o Grizzly Bear não, não me parece. O principal está a cobrar para aqui. São os Breeders. São os Breeders, exatamente. São os Breeders, é isso. Agora. Sabes que eu não sabia quem eram os Breeders? Ainda não sei. Eu ainda não sei. Pronto, e eu tenho ideia que há uns anos elas vieram cá para apresentar um disco ou uma coisa desse género. E disseram-me que é Kim Deal, dos Pixies. Que eu também não é uma banda pela qual não nutro assim. Era muito mais interessante se fosse a dos Sonic Youth. Cujo nome também me esquece. Como é que se chama a jovem do Sonic Youth? Alison, não é? Não, não. Caramba. Alison. Não. Alison é do Slow Dive. Ah, certo. Certo, mas confundir o Slow Dive com o Sonic Youth é grave. Começam pela mesma letra. Tanto o Index estava lá perto. Não esqueci-me o nome dela agora. Kim Gordon. É isso. Exatamente. Portanto, Kim Deal e Kim Gordon, eu quase fiz aquela tipo sinapse. Ah! Mas depois, espera, é os Pixies, portanto não é a mesma coisa. Mas estão a fazer barulho. Estão a fazer barulho e muito barulho. Isto vem do palco principal. Isto à noite é horrível porque nós temos aqui o palco Beats. Pois é. E o palco Seat, pá, puseram. Não sei se tu vieste ano passado. Vim, mas não tive. A imprensa era um sítio muito mais interessante. Já ouvi dizer que estava do outro lado, onde está a Zona VIP agora. Ali a Zona VIP, nós estávamos atrás da Zona VIP e era muito fixe. Bom, estamos a comer um wrap de... Estamos a dizer que vamos comer um wrap de chili. Chili. O meu é vegetariano, porque ontem já comia bifana de porco e hoje quis... Alguém está a comer com carne? Estão a comer com carne? A colher? E que tal? Sim, aproveita a colher para comer o interior do wrap. Isso parece uma excelente ideia. A comida rebentou em cima de ti? Foi não. A comida rebentou em cima de ti? Sim. Ah. Portanto, temos uma crítica que o wrap esguichou. Não sei. Epá, eu agora tive. Há uma série que se chama Brooklyn Nine-Nine que é incrível. E o personagem principal, quando há uma referência minimamente sexual, ele diz o nome da tua sex tape ou o nome da minha sex tape. Ele agora disse esguichou, pois eu dei uma trincada e eu tive de me controlar para não dizer. Olhem, nós acabamos de sair do ar, não sei porquê, portanto é a oportunidade ideal para tu dizeres o que aconteceu. Hoje são a RUG 107.9 FM ou www.rug.fm em Coimbra. Nem fico chateado, nem foi mal. Pronto, olha, ficamos sem música, se calhar vamos parar por aqui e vamos acabar de jantar. Não, eu acho que fomos nós que caímos, também só aguentamos 8 minutos. Bom, Leonardo, queres despedir ou queres botar sonora na nossa rádio? O que é que queres ouvir? The blue suede, young Graves get the bouquets, hope I outlive them red roses, hope I outlive them red roses, hope I outlive them red roses, hope I outlive them red roses, bitches ain't shit but hoes, I been known this, niggas gon' snitch regardless, Mitch shoulders, never gon' switch, my mama right soldier, show me that profit, cough the Rovers up, I'm up now. These hoes all in love now. Wanna fuck now? They beg to bend over. Half these hoes chauffeurs, half these hoes useless. Fuck a face toothless. Ease is so ruthless. Ask where he from, then leave his dome ruthless. Sweet chin music, kick back gruesome. Watch out for Judas, Vice, and G Unit. 5-0 fucking with the Yayo 2. LBPD get sprayed on 2. Always keep it GC. Ask my homies for the proof. Blowing 40s as a youth. dump deuce in the Chevy. Hit the corner, run up on him, turn the nigga to SpaghettiOs. New shoes with the blue suede. Young Graves get the bouquets. Hope I outlive them red roses. Hope I outlive them red roses. Hope I outlive them red roses. Hope I outlive them red roses. Bitches ain't shit but tricks, I've been known that. Blowing on dicks for spliffs and cocoa. Yak out club hopping, hopping in Kodak. Swear to coke that. Love white like Bobby White. Finna party like it's prime tonight. Finna kill a nigga walking to his mom's tonight. Shit real in the field, get caught, don't squeal. Best deal that the judge finna offer life. Play this track at Calipat, get it poppin' in the prison. Play this shit at Iowa, where my little brother livin', live or die. For the whoopin' of the crippin', pick a side. Death row, till they put you in the pick and shoot a fry. That's life, three strikes, that's life. Three hoes, half dyke, this could be a long night. Long road to the riches, rob those from the bitches. Could've been a felon selling nickels off a Linda nigga, fuck that. New shoes with the blue suede. Young Graves get the bouquets. Hope I outlive them red roses. Hope I outlive them red roses. Hope I outlive them red roses. Hope I outlive them red roses. All I wanted was them